236, autorizado para Fortaleza, nível via rota do plano de voo, nível 370. Faz decolagem, curva esquerda, saída Momo, transição Frotinha. Controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 95, transponder 5406. Autorizado Fortaleza 370, aprisionou no 9 inicialmente, decola a 10, curva esquerda, Momo Froti, controle 1935, torre 1895 e transponde 5406, o voo no 236. Confirmando, vou acrescentar Momo, código, Froti. Momo, código, Froti, o voo no 236. Estacionei a 6201-129, 3 horas e 30, Fernando Campinas, aguardando o voo. Gente, autorizado o táxi, siga o Boeing 737 da Boa sua frente, até o ponto de espera da 10, transferência, poxa, 6201. Depois do voo, 201, boa noite. Boa. Para o funcionamento na área do táxi. Fala, meu senhor. Permita autorizar de chamar o táxi. Autorizou o funcionamento já, quero dizer. Táxi, eu não tenho 45. 3 horas e 30. Estamos alternando o galeão a bordo 120. 120? 120. 120, ciente, livre táxi até o ponto de espera da 10, transferência, voo 645. Posição 06, aguarde autorização. Torre Salvador, 645, boa noite. Boa noite, voo 645, a linha decola 10, vento 120 graus, com 8 nas. Alinhar e decolar o 645. Oi, boa noite, eu chamei 6201, no Porto de Espera, pronto. Visual com gol. 6201, boa noite. Após início da corrida do Banho da Goa, frente, ali mantém no zero. Após o gol, ali mantém no zero, 6201. Eu, quando 23 vinha, teria uma previsão para nós aqui no 6, na meia? Já está autorizado agora, chama o pronto para o táxi. Vamos lá, quando 23 vinha. Voo no 236, 157 a bordo, Teresina, 3 horas. Uno, Alfa, ponto de espera, transferência. Bate Uno, Alfa, chama na 295, a torre, voo no 236, boa. 19-35, boa noite, 6201. Salvador, boa noite. Pé 3283, informação e uniforme, autorização Brasília. Pé 3283, autorizado para Brasília, conforme rota do plano de voo. Nível. Só um instante, não saiu aqui o nível. Desconsidere a autorização. Estou aguardando o nível de voo que não saiu. Pé 3283. Comodoro Ocean F6259 para o táxi, o POB é de 136, altura 25 horas e 10, Alberto, né, Galeão. POB 136, autonomia 5 horas e 10, alterna Galeão. Seguinte, autorizado táxi, ponto de espera, pista 90, transferência, o Xané 6259. Seguinte, táxi, ponto de espera, confere 2295, 6259. Xané 3283, autorizado para Brasília, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após a colagem, curva direita, saída arbor. Só um instante. Chegou 1236, ponto de espera da 10. Boa noite, com o 236, mantenha o ponto de espera. Tá mantendo. Continuando a autorização, saída Arbor Eleva, controle Salvador 199.35, torre 18.95, transponder 54 no meio. Sétima. Livre a decolagem no zero, gol 1236. Com controle, 54 no meio, transponder 3283. Correto, chame pronto estacionado. 3283. Boa noite, o Xanem 259, no ponto de espera 10. Boa noite, o Xanem 259, linha decola da 10, vento 130 graus, com 7 nós. A linha e decola da 10, o Xanem 259. de lá, hein? Chama o Delta, passou Duna, intenção mudar as regras, se possível, da presente e pousa 17. Deixa eu seguir para 17 sem reduzir com mais e corta. Afirmativo, é tudo que eu queria, Deus. E os visuais, os 29 segue para 17 com base e corta sem reduzir na medida do possível, reparte base para a final. Positivo, repartiremos fácil na final 17, bravo Delta. Vai para o táxi 3283, a bordo 172, com o fim 3 horas e 10. Isso aí. 3 horas e 10, 3 horas e 10. Gente, livre táxi até o ponto de espera, transferência. 3283, boa noite. Portão 02 via Alfa e Juliette. Do Salvador, boa noite. O SAM 3197. SAM 3197, adiante. Da 340 para Guarulhos, centro de uniforme, pronto a cópia. Gente, aguarde cópia para Galeão, confirme. Aqui, o Galeão, guarda cópia, SAM 3197. Após Irone. Controle 199.35, torre 18.95, transponder 5427. Autorizado 360, conforme rota do plano de voo. Decolamos para a direita da Euler e Rumi, 109-3-5, 102-95, 5427 na sua. Correto, chame pronto para acionar. 3197. Paulo Salvador, é o América 230? América 230, só um instante. É América 230 no pátio 3, posição 1. Autorização para o pátio principal, posição 11. Sete autorizado, chamará na saída do pátio 3, o América 230. Repita novamente a posição do pátio 1. Posição 1-1, 11. Chame na saída do pátio 3, América 230. Fala nada, saída do pátio 3, América 230. 197 na posição 10, aí só deixa de partida na posição, tá? O portão 10? Afirmo, 10. Autorizado, chame quando estiver pronto para iniciar pushback. Autorizado, está tirando na posição, 3197. 3197 para o pushback na 10. Não entendi, repita. É o 3197 para o pushback na 10. Autorizado, chama para consultar. Autorizado o pushback da 3197. Fica 230, aguarde para o ingresso no pátio 1. 7, aguardará para o ingresso no pátio 1, no América 230. Informação, Victor, para Cotel Galeão. 1705, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva à direita, saída da Euleda, após Irume. Controle 19.35, torre 18.95, transponder 5434. Autorizado Galeão, no rota do plano 360, decolando curva à direita. Bael, Leda, Iru, 1935, o controle 3452-5434, nosso código transponder. Bom, é agora. Protejamento correto, chame para estacionar. Senhora. Região 97 para o táxi, 98 a bordo, 3 horas e 10, Altena Guarulhos. Tá, 3197, autorizado táxi, via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 para 3197. Continuando o reboque para a posição 90. É 11. Teve alteração? Posição 1-1 mesmo, 1-1. 7. Vou tomar o reboque até a posição 1-1, América 230. Over the approach control, 1, 5, 9, 7, 3, 5, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Alcatel 3197, ponto espera da 10, ponto visual. Alcatel 3197, tráfego final 37 na Lagoa, após o mesmo autorizado. Aliás, Matheus. Alcatel 3197. Salvador, Guarão, número 8, boa noite. Baixa, travou, final da 10. Uno 168, ajuste na 097, pouso autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 08 nós. Ele pouso na 0, Gol no 168. Solas 12, direita, Foxtrot 219. Direita, Foxtrot 219, no 168. O 168 livrou na Foxtrot. O 168 livre táxi via Foxtrot Juliette. Até antes da Juliette, chama para ver. Gente, Foxtrot chama antes da Juliette, o 168.